Estou muito contente de estarem todos aqui nesse dia em que nós festejamos o Santuário do Pai das Misericórdias. Mas antes de falar a vocês, eu queria cumprimentar os músicos, porque a gente sempre se refere a esse, àquele, mas os músicos são esquecidos, né? Então hoje eu quero, faço a questão de cumprimentar, você toca com uma mão só e com a outra você, Deus te abençoe. Ser músico é um dom, claro, ser músico de Deus é um dom. E esse aqui eu conheci tocando muito para o mundo secular, muito. Mas hoje é inteiramente músico de Deus, ministro de Deus. Também é músico, né? Isso. O mestre do programa da tarde, de todos os domingos. Isso. Não é? Isso aí. Que chama mesmo? Canção Nova Sertaneja. Canção Nova Sertaneja. Deus abençoe você. Deus te abençoe. É com muita emoção que eu venho fazer essa pregação. Porque depois que, graças a Deus, porque foi uma graça muito grande, eu saí daquela situação de saúde em que eu estava, eu tenho pregado nas missas. Mas ir ao palco para fazer uma palestra é a primeira vez. Então eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus e agradeço muito as muitíssimas orações que foram feitas por mim. E esperem que também, graças a Deus, essa não vai ser a primeira e não vai ser a última. Porque depois da primeira virão muitas outras. Deus me dará forças como me deu forças para sair da situação em que eu estava. Como eu dizia, nós estamos celebrando a festa do Santuário do Pai das Misericórdias. Dom Beni, nosso bispo emérito, que ontem celebrou a missa às 6 horas da tarde, muitos de vocês estavam presentes, eu vi pela televisão. Quando nós estávamos na reta final para o Santuário do Pai das Misericórdias, ele nos disse: todo santuário precisa ter uma festa, de maneira que todos os anos naquele dia se festeje o santuário. E ele mesmo já deu a sugestão. Uma vez que o santuário é do Pai das Misericórdias, por que não realizarmos a festa no dia da Santíssima Trindade? Claro, ainda mais vindo do bispo, aceitamos de imediato, e essa é a primeira vez que nós estamos celebrando a festa do Santuário do Pai das Misericórdias. E vocês têm esse privilégio, né? De estarem presentes à primeira festa. E você que vê pela televisão e por todos os outros meios que o Senhor nos concedeu, feliz de você, né? Que pode, junto conosco, festejarmos este lindo acontecimento. E eu quero começar com o texto que Deus me inspirou. Quando nós pensamos num santuário do Pai, a primeira ideia foi a ideia do Pai, o santuário do Pai. Parecia estranho, mas a inspiração era esta. Então eu fui buscar na Sagrada Escritura um texto que mostrasse isso. E encontrei. Então pega comigo na sua Bíblia, Segunda carta aos Coríntios. Tinha a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, já no versículo 3. Segunda Coríntios 1, 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E aí que veio a inspiração de Pai das misericórdias. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa, e a maior coisa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, e Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Eu retomo tudo, porque esse é o trecho mestre do Santuário Pai das Misericórdias. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo. Como eu disse, é a primeira coisa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai das misericórdias, repete. Pai das misericórdias. E Deus de toda a consolação. Veja, muita gente estranha essa expressão, Pai das misericórdias. Mas como Pai das misericórdias? É que os semitas, e os judeus são um povo semita, não tinham aumentativos. Por exemplo, livro, livrão. Bonito, bonitão. Eles não tinham aumentativos. Então, muitas vezes, eles faziam aumentativo como plural. O que São Paulo queria dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que o Pai era o Pai daquela misericórdia enorme, infinita, mais do que imensa, infinita. E para expressar isso, ele colocou o Pai das misericórdias. Mas esse plural das misericórdias, para ser um aumentativo, Pai de uma misericórdia infinita. E Deus de toda a consolação, também aí, Deus de toda consolação, porque Ele é o Pai de todas as situações, de todos os momentos, de todas as circunstâncias, na qual eu e você precisamos de misericórdia. Então repete comigo, obrigado, Pai. Porque o Senhor é o Pai das misericórdias. E é também o Deus de toda a consolação. O Senhor me consola em todas as minhas situações. Sempre presente na minha vida. Nunca me abandona. E eu agradeço muito, Pai. Pai de toda a consolação. Que vem uma, e vem uma coisa agora muito bonita, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Isso, já nós vamos repetir. Então, quem tem tribulação aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Eu também. Agora há pouco eu citei uma grande tribulação pela qual eu passei. Demorou 5 anos. Mas o bonito é que eu tinha justamente o conforto de que, apesar de tudo, apesar de as coisas parecerem que não se mudavam, não saíam da daquela situação, o Pai estava comigo. Eu tinha um Pai pleno de amor, um Pai que é todo amor, Ele estava comigo. E porque Ele estava comigo, eu podia estar tranquilo, sofrido, mas tranquilo. E aí uma coisa muito bonita para você: nas nossas tribulações, porque temos a certeza de que o Pai, e veja, não qualquer, é o Pai, não é simplesmente Deus, claro que Deus é Pai, mas o nome Pai diz muito. A certeza de que o Pai está com você, embora você esteja sofrido, você está tranquilo. Você não se desespera, você não vive ansioso, ao contrário, você se joga nos braços desse Pai. E justamente o jogar-se nos braços desse Pai traz a nós toda a consolação. Então, eu repito, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Diga comigo: que nos conforta em todas as nossas tribulações. Todos. E agora vem uma coisa muito bonita. Deus não é egoísta. E porque Ele não é egoísta, Ele não quer que ninguém de nós seja egoísta. Pelo contrário, Ele quer que até mesmo na tribulação nós confortemos os outros. Mas principalmente, quando somos consolados, é preciso que nós consolemos os outros. E aí vem o que São Paulo nos diz: para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Eu espero em Deus que você não tenha sentido angústia. Se você sentiu, você está entendendo bem esta palavra. Angústia é uma coisa terrível. Angústia foi algo que Jesus experimentou no Horto das Oliveiras. Há uma semana atrás, graças a Deus, eu fui para Pentecostes, lá na Terra Santa. Já são 5 anos que nós levamos muita gente, foram 500 pessoas para esse Pentecostes na Terra Santa. E lá eu tive a alegria de celebrar uma das missas no Horto das Oliveiras. E justamente naquela gruta em que ficaram os apóstolos, e Jesus foi mais acima, porque naquele momento a angústia dele era tão grande que ele precisava estar a sós. Pegou Pedro, Tiago e João, os três foram com ele, mas depois também ele deixou os três ali e ele foi mais acima ainda, e na angústia dele, ele suou sangue. Os médicos explicam que isso só acontece quando a angústia da pessoa é muito forte, muito aguda. E Jesus suou sangue. Ao invés de suor, dos poros da sua pele, o que saía era sangue. Então ele experimentou a angústia, mas é que está, ele experimentou a angústia para ser consolo para todos aqueles que passam por angústias. Como eu disse, espero que você não tenha passado por angústia. Eu não passei ainda, não, graças a Deus. Aliás, saiu-se ainda, né? Deus é que sabe. Nós não sabemos do nosso futuro. Claro, passei por tribulação. Mas tenha certeza, se você sentir angústia, o Pai estará com você como estava com Jesus. Diga comigo, nas minhas angústias, o Pai estará comigo, como esteve com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu estarei tranquilo. Parece uma coisa absurda, né? Estar na angústia, e eu tentei explicar o forte que é a angústia, e estar tranquilo, sim, aí que está. Porque Jesus passou pela angústia, suou sangue, mas estava tranquilo, porque o Pai estava com ele. Diga, o Pai estará comigo. O Pai estará. Sim, o Pai estará comigo. Até mesmo na angústia. Veja que riqueza. Eu podia pregar muito mais ainda a respeito desse texto. Mas veja que riqueza esse texto que Deus me inspirou para ser o fundamento do santuário do Pai das misericórdias. O Pai está amando, o Filho derrama seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. E eu posso dizer a você que eu sou objeto da misericórdia do Pai. O Pai teve uma imensa misericórdia para comigo durante toda a minha vida. Eu vou salientar uns pontos. Por exemplo, o meu nascimento foi dificílimo. Era no interior, Elias Fausto, uma cidade próxima a Campinas. Era parto natural, feito em casa, com parteira. Eram essas as condições que havia naquele tempo, 1936. Quem é que já tinha nascido em 1936 aqui? Acho que eu devo ter isso. Pouquíssima gente, uníssima gente. O que acontece é que, com todo esforço da minha mãe e das parteiras, o menino não nascia. Mamãe já estava esgotada e não conseguia. Daí foram atrás do médico, não havia médico na cidade. Foi preciso arrumar um automóvel. Naquele tempo se falava automóvel, né? E ir buscar um médico. O médico veio. O médico fez de tudo, até mesmo usou forceps. Você sabe o que é isso, né? Um aparelho que pega lá pela cabeça a criança e a retira. E o menino não conseguiu nascer. O médico percebeu que o caso era encerrado. Então ele pediu para minha mãe que descansasse. Nos dias de hoje ele dizia, relaxa. Depois avisou ao meu avô, vamos salvar a mãe, porque o menino não tem condições. A menino não, a criança não tem condições. Como Deus é misericordioso. E como ele tem sido misericordioso comigo. Havia o quarto, casa de família, e ao lado do quarto havia a sala, onde as pessoas se reuniam. Estavam lá conversando. E um rapaz, de sobrenome Bosco, começou a dizer que havia um santo com o nome dele. Será que todo mundo admirou-se? Mas como ele afirmasse que havia sim um santo com o nome dele, Bosco, começaram a gozar dele. Daí ele trouxe mais argumentos e foi contando. Um santo da Itália, no norte da Itália, no Piemonte. E cuidava dos meninos, um trabalho grandioso, e foi dizendo. Foi canonizado agora, em 1934, portanto era recente, estava nascendo em 1936, ele tinha sido canonizado em 1934. E a minha mãe escutando tudo isso no quarto. Na sabedoria que Deus lhe deu, ela disse: Dom Bosco, eu não conheço o Senhor, mas eu consagro esse menino. E ela disse, agora ela disse mesmo, menino, eu te consagro esse menino. Cuida dele para mim. Gente, foi uma coisa assim inimaginável. Imediatamente minha mãe mesmo chamou pelas parteiras. Quando as parteiras vieram, não tiveram trabalho. O menino que não nascia de jeito nenhum, veio praticamente espontâneo. Um esforcinho da minha mãe, e o menino veio. E era menino mesmo. Muito menino, muito menino, muito menino. E mamãe esqueceu completamente isso depois. Esqueceu ou não? Ela não ficou pensando nisso. Quando depois, por vários motivos, nós tivemos que mudar para São Paulo, minha mãe começou a levar o meu irmão na clínica. E para chegar à clínica, ela passava por uma igreja. E nessa igreja ela via a estátua de um santo. E aquela imagem a atraía. E ela ficava diante dele, contemplando, querendo saber quem era. Um dia, naquela hora, o sacristão passou. E ele, então, por favor, de que santo é essa imagem? E ele, que era um irmão salesiano, logo foi dizendo, é Dom Bosco, e já contando várias coisas da vida dele, de onde ele era, que ele cuidava dos meninos. E minha mãe reconheceu, era aquele santo do qual falou o Bosco na hora do nascimento e a quem ela tinha me consagrado. Daí para frente, contava ela, ela fazia de propósito a passagem por aquela igreja e ficar diante daquela imagem e me consagrar outra vez a Dom Bosco. E não deu outra. Pelos caminhos inesperados, eu fui parar num colégio salesiano de Dom Bosco. E foi lá que eu fui ser coroinha. E foi lá que, por ser coroinha, eu também fazia adoração ao Santíssimo de noite. Era uma coisa muito bonita, éramos meninos. E passávamos na igreja de Santa Ifigênia a noite inteira em adoração. Entrávamos às 10 da noite e só saímos às 6 da manhã. Era Dom Bosco me encaminhando. E o bonito é que, para que nós pudéssemos todos estar bem na adoração, na missa seguinte, poder comungar, sempre havia um padre para confessar a cada um de nós. Interessante, esse padre era muito afetuoso. Eu diria, a própria figura de Dom Bosco, que atendia pacientemente a confissão de cada um de nós, meninos. Confissão de menino não é fácil, né? Mas o padre tinha toda a atenção para isso. E depois da noite de adoração, às 6 da manhã, eu saía da igreja como um passarinho, alegre, penso que até pulando de alegria. Era o Pai das Misericórdias cuidando de mim. E depois disso, eu fui para o seminário, inclusive antes do tempo. Eu não fui no tempo certo, eu fui antes, por acontecimentos que se deram no seminário, eu fui antes. E a minha vida toda, e o trabalho que eu comecei a fazer depois com os jovens, e dos jovens veio a comunidade Canção Nova, veio a Canção Nova, eu não tenho a mínima dúvida. Tudo isso aconteceu por causa da consagração que a minha mãe fez de mim a Dom Bosco. Hoje a Canção Nova é da família Salesiana. Família Salesiana porque Dom Bosco, muito humilde, não quis que se chamasse Bosquiana ou algo semelhante, né? Ele, como era muito devoto de São Francisco de Sales, Salesiano, quis chamar a sua congregação de Congregação Salesiana. E hoje nós somos, a Canção Nova é da congregação, da família Salesiana. O reitor Mor, que terminou o seu tempo, tem um afeto muito especial por nós, que eu diria, não seria devido esse afeto que ele tem. Mas quem é que põe esse afeto no coração dele? Dom Bosco. Dom Bosco quer amar a Canção Nova com o coração daquele que é o reitor Mor. Reitor Mor é o superior geral da congregação. Então, fora de dúvida, Dom Bosco cuidou de mim, porque o Pai das Misericórdias fez tudo isso. Eu faço um grande salto. Eu já era padre. Trabalhava com jovens, um trabalho intenso com jovens. Eu criei os encontros de jovens. Eu quis que fosse chamado simplesmente encontro de jovens. Que atingiu muitíssimos jovens, rapazes e moças. Criou-se mesmo um movimento, que se chamou o Movimento Construindo. Então eu trabalhava muito, eu trabalhava no colégio, eu trabalhava na paróquia, eu trabalhava com esses jovens, eu trabalhava nos encontros de jovens, e esses encontros de jovens eram feitos em Campos do Jordão. Eu tenho certeza que você sabe que Campos do Jordão é uma cidade muito fria, está bem alto, 2.800 e tantos metros de altitude. E muitíssimas vezes, para atender as confissões dos jovens, eu ia até alta madrugada atendendo cada um. Conclusão, com todos esses trabalhos, eu fiquei tuberculoso. Foi um golpe. Um golpe muito grande, mas bonito. Assim que eu soube que eu estava com tuberculose, eu me ajoelhei no chão do quarto e me entreguei a Deus. Me pus nas mãos dele. E fui para Campos do Jordão mesmo, onde havia um sanatório chamado S3. terminado o tempo de sanatório, eu estava certo de voltar para os meus trabalhos. Especialmente o trabalho com jovens, porque todo ele era com jovens. Um pouquinho na paróquia, mas o restante era com jovens. Eu não era o pároco, eu podia me entregar totalmente ao trabalho com jovens. Aí uma coisa, na mesma igreja à qual ia minha mãe, e descobriu que aquela imagem era de Dom Bosco, e me reconsagrava a Dom Bosco. Veja, não são coincidências, são coisas providenciais. Nessa igreja que eu fui trabalhar, nessa igreja que eu trabalhei com jovens, nessa igreja que comecei a missa com jovens, nessa igreja que eu criei os encontros de jovens. Então, era Deus realmente agindo na sua misericórdia para comigo. Então eu estava certo que eu voltaria para o meu trabalho, mas infelizmente, claro, tiro infelizmente, porque a providência divina está acima de tudo. Com muita dor no meu coração, o meu superior disse que eu não ficaria no mesmo lugar que eu estava, mas que eu vim aqui para o Vale do Paraíba, Lorena, e eu vim como se fosse para o exílio. E daí tinha se cortado todo o meu trabalho com os jovens. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que cada vez mais o meu trabalho, o meu retorno para São Paulo, para essa igreja, para esse trabalho, tinha ficado para trás. Eu fui então me enchendo de ressentimento, de mágoa, de revolta. Eu nunca tinha sido assim, mas fiquei, fraqueza minha, mas fiquei assim. Eu era o próprio ressentimento. Eu era a própria mágoa. E com isso, eu já não rezava mais. Imagine um padre que não reza. Eu simplesmente rezava o ofício divino, porque era obrigação, e pronto. Não rezava mais nada. Não tinha gosto pela oração, não tinha impulso para oração, e não rezava. E afinal das contas, eu não sentia falta. É uma pena, mas eu não sentia falta. Uma coisa eu fiz. Eu fiz o propósito de todas as noites, antes de me deitar, rezar o vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E eu rezava antes de me deitar. Havia um grupo de jovens no colégio onde eu estava, que eram resultados dos encontros de jovens que eu fazia lá em Campos do Jordão. E eu comecei a trabalhar com esse grupo de jovens. E eu percebi que faltava muita vida para aquele grupo. Eles vinham para as reuniões, para as missas, mas não havia dinamismo. Então eu pensei comigo, o que está faltando é ação. Daí eu fiz o seguinte, pedi a um colega meu, Padre Irineu Danelon, hoje bispo de Lins, que várias vezes, todos os anos ele vem aqui, para fazer aquele encontro da sobriedade. Eu pedi a ele, que era padre naquele tempo simplesmente, que viesse fazer uma palestra para nós sobre ação. Ele era muito dinâmico e ele veio. Só que o padre Irineu, fazendo esta pregação, o que ele fez foi pegar a Bíblia, e era uma Bíblia mesmo, nem era Novo Testamento só não. E a partir dos Atos dos Apóstolos, ele começou a mostrar a presença e a ação do Espírito Santo. Mostrou isso em Jesus. O Espírito Santo agindo em Jesus. A ação do Espírito Santo nos apóstolos. Claro, mostrou Pentecostes. O que aconteceu depois de Pentecostes? E foi em frente. Tudo só na Bíblia. Mostrando a ação do Espírito Santo. E eu no fundo da sala, escutando tudo aquilo, gostando, me maravilhando, porque eu conhecia todas aquelas passagens, mas nunca tinha visto por aquele lado. Eu dizia também comigo, mas quando é que o Benedito do Padre Irineu vai entrar na ação para esses jovens? Ele só fica falando da ação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, aquilo foi tomando conta de mim. E eu fui percebendo que era aquilo que eu era daquilo que eu precisava. Veja, eu recordo, eu era um padre que não rezava. Só rezava o vindo Espírito Santo. E agora eu percebi, era aquilo que eu precisava. Tanto assim que não me aguentei. Eu saí da sala. Era no segundo andar. Desci as escadas. Fui à capela que havia lá embaixo. E cheguei diante do Senhor e disse, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sinto que é disso que eu preciso. Então, Senhor, me dá. Mas veja, isso, com toda a força, com toda a fé, com todo o dinamismo, e eu frisava, dá-me, Senhor, dá-me, dá-me. Terminou a palestra, eu escutei o barulho das pessoas descendo as escadas. A Luzia, que vocês bem conhecem, participou desta palestra. Estava nesse grupo. Daí houve o intervalo. E depois do intervalo fomos para a missa. Terminada a missa, eu fui fechando as portas e janelas do colégio e tocou o telefone. Eu fui atender. Era um padre redentorista me dizendo, Padre Lauro Palu, Padre Lauro, me dizendo, eu tenho dois colegas aqui que querem participar do encontro que o Padre Haroldo vai fazer aí com vocês. Eu nem sabia desse encontro. Eu queria que você me arrumasse duas vagas. Eu já fui logo dizendo, arrumo sim. Veja bem, eu nem sabia. Mas arrumo, arrumo sim. E terminei de fechar as portas e janelas. Mas enquanto eu voltei a fechar as portas e janelas, subiu uma coisa dentro de mim. Eu vou fazer este encontro. Daí fui me informar, porque eu não sabia de nada. Mas daí me explicaram que era o padre Haroldo Hahn, um sacerdote jesuíta, ainda hoje muito ativo, que estava correndo todas as partes. Ele correu o Brasil inteiro, levando o que ele chamava de experiência de oração. Ele vinha fazer um dia, era um dia só, dia 2 de novembro, como não havia aulas, ele vinha fazer um dia com os nossos seminaristas. E eu já disse, eu quero fazer esse encontro, não posso deixar de fazer. E fui curtindo aquilo dentro de mim. Daí, chegou a véspera do dia 2, dia 1º de novembro, o meu superior me disse que eu fosse celebrar missas numa cidade vizinha, Silveiras, e que eu teria reunião de professores na tarde no mesmo dia. E aquilo desmoronou. Se todo o meu desejo, a minha vontade, a minha pressa em fazer encontro, caiu por terra. Eu entrei em desânimo. Mas quando chegou a noite, quando eu cheguei ao meu quarto, e eu ia rezar o Divino Espírito Santo, eu parei e entreguei nas mãos de Deus. Senhor, eu abro mão. Está nas suas mãos. Eu queria muito fazer esse encontro. Eu precisava fazer esse encontro. Mas eu entrego nas suas mãos. E daí eu rezei o Divino Espírito Santo. Acho que eu rezei com mais fervor. No dia seguinte, logo foram me dizendo, o padre Haroldo, porque nós já nos conhecíamos, tanto ele como eu trabalhávamos com jovens, e aliás quem apresentou um ao outro foi o próprio padre Lineu. O padre Haroldo quer falar com o senhor. E lá fui eu. Foi bom, estivemos juntos, conversamos e tal. Só que eu já sabia o meu destino. Meu destino era celebrar as missas do dia 2 de novembro e à tarde reunião de professores. Daí chegou a hora de entrarem para a sala, foram entrando e o meu superior disse, vai fazer esse encontro. Eu fiquei admiradíssimo e virei para ele e disse, mas o senhor pediu que eu fosse, aliás, pediu não, o senhor mandou que eu fosse celebrar missas lá naquela cidade, Silveiras. E hoje à tarde vai haver reunião de professores. Ele disse, não, eu dou um jeito, entra e faz. Gente, era realmente o empurrão do Pai das Misericórdias, me empurrando para aquela sala. Muito mais do que o meu superior, foi o Pai que me disse, vai fazer esse encontro. E foi um dia só. Padre Haroldo falou a respeito do que estava acontecendo no mundo com a renovação carismática católica. Isso era 1971. Aí tem bem mais gente, não é? Que já tinha nascido em 71. Mas muita gente também não tinha nascido ainda em 71. E daí o padre Haroldo falou sobre o que estava acontecendo no mundo com a renovação carismática católica. E aquilo foi me tocando muito. Eu fui me interessando cada vez mais. Ele falou a respeito do batismo no Espírito Santo. Ele falou a respeito dos dons do Espírito Santo. Enfim, o que ele pôde falar em apenas um dia, ele falou a respeito do que Deus estava fazendo no mundo através do Espírito Santo. Eu não me liguei com aquilo que nos tinha falado o padre Irineu, mas fui assimilando tudo aquilo. Tivemos a missa. No final da missa, o padre Haroldo virou-se para nós padres na sacristia e disse: se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um de vocês para que recebam esse batismo no Espírito Santo do qual eu falei. Os padres se entreolharam, aliás, nos entreolhamos, mas ficava feio não aceitar. E aceitamos. E o padre Haroldo foi passando um por um e orando por cada um. Quando ele chegou na minha vez, eu desejava do fundo do meu coração. Eu entendi o que o padre Irineu tinha dito naquela palestra. Era daquilo que eu precisava. Eu entendi tudo aquilo que o padre Haroldo havia dito naquele dia. Era daquilo que eu precisava. Então eu desejei do fundo do meu coração, como um menino que deseja um doce, eu queria o doce dos doces, que era justamente o Espírito Santo. Padre Haroldo impôs as mãos e eu não senti nada. Nada. Absolutamente nada. Foi uma espécie de decepção que aconteceu comigo. Eu desejei tanto e nada aconteceu. Mas, agora vem o mas. Naquela noite, sozinho, nos pátios do colégio, andando por lá, eu comecei a rezar. Veja, um padre que não rezava começou a rezar como nunca eu tinha rezado na minha vida. E não era ainda oração em línguas, não. Era oração normal. A oração vinha de dentro de mim, vinha do coração. Me tomava inteirinho. Eu tinha gosto com aquela oração. Gente, eu fui até as madrugadas rezando. Quem não rezava nada, agora rezou horas até a madrugada. Daí fui para o quarto, dormi um pouco. E na manhã seguinte, eu vi que estava tudo diferente. As árvores, as flores, as pessoas eram diferentes, estavam mais bonitas. Tudo estava bonito, tudo estava esplendoroso. O céu nem se fala. Eu não podia imaginar que não eram as coisas que estavam bonitas. O bonito estava dentro de mim. O meu interior mudou. E porque o meu interior mudou? Porque naquela imposição das mãos, na qual eu não senti nada, realmente eu recebi o batismo no Espírito Santo, dia 2 de novembro de 1971. E repare bem que a renovação carismática católica chegou ao Brasil em 1970. Foi um privilégio que o Pai me concedeu. Eu fui dos primeiros, das primeiras turmas. E daí, muito mais do que eu tinha feito com os jovens lá em São Paulo, muito mais do que eu tinha feito com os encontros de jovens, muito mais do que eu tinha feito de novo em Lorena, eu comecei a fazer. Porque tudo mudou na minha vida. Interessante. A minha oração mudou. Aliás, eu tinha que mudar, né? Eu não rezava. Infelizmente. Mas a minha oração mudou. Ela tinha força, ela tinha alegria, ela tinha vida. O ofício divino, que antes eu rezava por obrigação, tomou vida e eu rezava com gosto. A celebração da Eucaristia, eu comecei a celebrar de uma maneira totalmente diferente. A minha pregação mudou. Até mesmo o arrependimento dos meus pecados mudou. Quer dizer, não eram grandes pecados, graças a Deus, mas os pequenos pecados, os pequenos deslizes, me causavam um grande arrependimento. Tanto assim que eu saía, ia para a Aparecida para me confessar lá. Porque havia um padre que havia feito comigo justamente aquele dia com o padre Haroldo, no dia 2 de novembro. Então, ele mais facilmente entendia o de que eu precisava. Padre Rodolfo, redentorista também ele. E fazia uma boa confissão. Todos os meses e toda vez que eu precisava. Daí então, eu percebi de que eu não era o que eu devia ser ainda. Eu não era ainda o que Deus queria que eu fosse. Mas eu não era o que eu era. Eu já era uma outra pessoa pela ação do Espírito Santo. Um mês depois, eu tive a oportunidade de ir fazer agora uma experiência de oração completa lá em Campinas, Vila Blandina, com o próprio padre Haroldo. E lá eu ouvi todas as palestras, porque foi um final de semana todinha, não foi apenas um dia. E o bonito é que participando desse encontro, dessa experiência de oração, eu pude perceber o que tinha acontecido comigo durante aquele mês, desde a imposição das mãos que eu recebi do padre Haroldo, até aquele encontro. O encontro foi para mim uma confirmação. E eu percebi que realmente eu não era mais o que eu era antes. O Pai me dando o seu Espírito me havia feito um homem novo, um padre novo. E gente, eu só posso dizer que tudo isso que você vê hoje, porque veja, de 71 para cá, passaram-se bons anos. Mas tudo aquilo que você vê na Canção Nova, tudo aquilo que você contempla pelos meios de comunicação que Deus foi me dando, tudo isso veio daquele momento da imposição das mãos e o batismo no Espírito Santo. A raiz de tudo estava ali. Você está sentando e pisando sobre esse acontecimento. Você está sentando-se e pisando sobre o meu batismo no Espírito Santo. Obrigado. Eu percebo que havia acontecido comigo o que aconteceu em 1967, foi logo depois do concílio. O concílio terminou em 65, houve 66. Em 67, um grupo de jovens reuniu-se na Casa de Retiros da Universidade de Notre Dame, que era de padres. Esse grupo de jovens foi para ler, especialmente os novos, o Novo Testamento, capítulos 1, 2, 3 e 4. E também eles leram antes disso um livro de David Wilkerson, chamado A Cruz e o Punhal, onde um pastor evangélico, cheio do Espírito Santo, é impulsionado por Deus para os bairros de Nova York e se infiltrar no meio dos drogados e todas as consequências da droga, prostituição, roubo, crimes, se infiltrar no meio deles. E lá esse pastor, pelo batismo no Espírito Santo, havia conseguido a transformação desses jovens. Então, esse grupo que foi fazer esse retiro, foram com o propósito de dizer: Senhor, que aconteça conosco o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos, e que aconteça conosco o que aconteceu com Davi Wilkerson. E veja a semelhança. Eu pedia a Deus que acontecesse comigo aquilo que o padre Irineu estava descrevendo. E o bonito: no domingo, às 9 horas da manhã, hora de Pentecostes, não era o dia de Pentecostes, mas às 9 horas da manhã, a partir de uma moça que tinha apenas 18 anos, Patty Mansfield, que ainda hoje continua ativa na renovação, estava conosco lá em Jerusalém. A partir dela, que foi batizada no Espírito Santo ali, diante do sacrário, simplesmente, ninguém impôs as mãos sobre ela, portanto, era legitimamente católica, digamos assim. Então, batizada no Espírito Santo, ela começou a orar em línguas, ela tinha ouvido falar em oração em línguas, tinha lido nos Atos dos Apóstolos, mas nunca tinha visto essa experiência, e aconteceu com ela. Logo em seguida entrou na capela uma segunda moça, e a Pete orou sobre ela, E essa moça também começou a orar em línguas, portanto mostrando que havia sido batizada no Espírito Santo. Entrou mais um e mais outro, entrou o grupo e tal, e cada um daqueles que vieram para aquela capela foram sendo batizados no Espírito Santo e formaram um grande grupo e um coro maravilhoso de pessoas orando em línguas pela primeira vez naquela universidade. Nunca ninguém tinha visto isso. Nos Estados Unidos, apenas os evangélicos tinham essa experiência. Aconteceu isso com eles. E isso havia, graças a Deus, acontecido comigo. E mais ainda, com aquele mesmo grupo de jovens com o qual eu comecei a trabalhar. Levamos essa experiência. Eu também orei por eles. Naquele tempo se orava um por um, pedindo que todos eles fossem batizados no Espírito Santo. E eles eram batizados. E eles oravam em línguas. E as vidas deles eram transformadas. A experiência de Notre Dame aconteceu conosco. E de nós, graças a Deus, se espalhou por esse Vale do Paraíba, cidade por cidade. Foi para o sul de Minas. Foi para o norte do Rio de Janeiro. Eu diria assim, foi um espetáculo. Só o Pai das Misericórdias podia fazer isso. Graças a Deus, a Canção Nova foi instrumento de Deus para levar a graça do batismo no Espírito Santo e, portanto, a renovação carismática e, o mais importante de tudo, a transformação de vidas, foi acontecendo a partir daquele grupo. E eu, com toda a simplicidade, mas com toda a verdade, posso dizer, a partir de mim. Houve um senhor, David Plessis, da África do Sul, que em todo lugar que ele ia, ele falava do batismo no Espírito Santo, falava da oração em línguas. E nunca deixava de falar. Mesmo que dessem para ele outra pregação, outra conferência, ele dava um jeito e colocava a explicação do batismo no Espírito Santo, a explicação do dom de línguas, e orava pelas pessoas para que elas a recebessem. Eu vi isso pessoalmente em São Paulo, quando Dom Paulo Evaristo Arnes, que havia conhecido David Plessis durante o concílio, o convidou para vir a São Paulo, e ele veio. Deram um título para a conferência dele, e ele fez. Mas só que, no final, ele entrou falando do batismo no Espírito Santo. Falou a respeito do dom de línguas e orou por todos nós que estávamos lá, a partir do cardeal. O que aconteceu com os outros, eu não sei, porque talvez muita gente foi lá só por curiosidade. Mas eu sabia o que havia acontecido comigo, e mais uma vez eu saboreei pela oração daquele homem de Deus, David Plessis, da África do Sul. Eu degustei como é bom o Senhor. como Pai das Misericórdias, logo depois do concílio, trouxe essa graça para a igreja e para o mundo. Homens e mulheres batizados no Espírito e tendo as suas vidas transformadas. Senhor, eu não posso deixar de fazer a mesma coisa. Vamos ficando em pé. Sim, Senhor, não posso deixar de fazer a mesma coisa. Impor as minhas mãos sobre esses meus irmãos e irmãs. E pedir, Senhor, sobre todos eles, sobre aqueles que já receberam essa graça do batismo no Espírito Santo, pedir porção dobrada do Espírito Santo. Ou como nós dizemos aqui no Brasil, Senhor, dose dupla do batismo no Espírito Santo. Foi o que pediu Eliseu ao profeta Elias. Sim, Senhor, dá a eles porção dobrada do Espírito Santo. E àqueles que não receberam, Senhor, a graça que eu recebi quando eu nada senti, mas recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Senhor, que eles sejam batizados no Espírito Santo e tenham, como eu tive, a minha vida transformada. Pai, Pai das misericórdias, é isso que o Senhor quer. Que esses teus filhos que aqui estão, que aqueles que vêm e ouvem pelos meios de comunicação, sejam batizados no Espírito Santo. Senhor, hoje as distâncias se encurtaram através dos meios. Então eu peço, Senhor, eu não senti. O Senhor é quem sabe que eles sintam ou não sintam, mas o importante é que eles sejam batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, tendo as suas vidas transformadas, e recebam, Senhor, também o dom das línguas, o primeiro dom que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, que é o dom para todos. Então, Senhor, que eles recebam esta graça, para que isso também os ajude na oração e que isso os ajude na transformação de vida que o Senhor quer lhes dar. Pai, é esta a graça que eu peço por esses seus filhos. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Sim, está derramando. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Candara Maria Lavaria Nania Lavaria Nania Lavaria Candara Maria. Ore, ore assim, sem receio. Eu não rezei naquela ocasião porque ninguém me explicou. Mas você pode rezar. A explicação está feita. Ore, ore, ore no Espírito. Ore com oração em línguas. Os próprios Atos dos Apóstolos dizem: todos ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes e começaram a orar em línguas. É o texto da Bíblia. Então, sem medo, ore, ore assim. É tão fácil. É o cantarolar de uma criança que o Senhor lhe concede agora. Estamos a uma semana de Pentecostes e o Pai quer que essa graça se derrame, se espalhe, que ela chegue a uma multidão de pessoas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque esta é a sua vontade, que Pentecostes se perpetue, que chegue a todos os rincões desse Brasil e desse mundo. Muito obrigado, ó Pai. E sobre vós, sim, sobre todos vós, a bênção desse Pai, de infinita misericórdia, quero derramar sobre vós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Levanta o seu braço e canta. O Pai está amando, o Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Você, o Pai está amando, canta com vigor. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito. O Pai está amando, o Pai está amando.